4 set. Salvador, tá 3561 no ponto de aeroporto, boa tarde. 3561, boa tarde, ali mantendo, zero. Ali mantendo. Era 57, perdão, 5957, decolou aos 33, o transponder é 5525, chame o controle 120.8, boa tarde. Avô, que é isso, que é pote, eu tô para. Frequência do controle? 120.8, a frequência do controle. 120.8, grato, acionado 5925, informa que eu fico saindo da frente. 3587 e Salvador, muito boa tarde, a 3587 estabilizado no ILS, dá no zero, já visual. Boa tarde, aguarde pista livre, 5487, então tá na cabeceira, preste a iniciar a rolagem. 7-5487. Se contratar radar, vou para 190, perfil da PUCA. Se não para 190, com quanto eu sou da PUCA. Autorizado, reporta ataque, fechando em 3155. Ok, tá livre, chamará para o ataque. O 3561, o vento é 090 graus com 9 nós, livre decolagem da 10. Autorizado, decolagem da pista 10 para 3561. Irmã chamando solo. Oi, Xanay 6142. Xanay 6142, boa tarde. Informação em curso agora, Tango. Recife nível 350, copia? Copia. Autorizado Recife nível 350, via pelo ISC 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. O controle em 120.8 e aciona 5535 no transponder. Autorizado Recife 350, decola na PUCA, Aracaju da 10 com curva pela esquerda. Intercepta pelo ISC 58, controle 120.8, transponder 5535, Xanay 6142. Correto, portão 5, chama pronto para o SPEC saneamento, chama 6142. Chama pronto, 6142. Série 5919, confirma o POB? 02, livre de saneamento, reporte para o táxi. Gente, a intenção é decolagem a partir da interseção até o cabeceiro no zero. Inicialmente está autorizado até o ponto de espera da hotel e reporta no ponto de espera da hotel para o cruzamento da pista 1028. O Força Aérea 5919. Sistema 6. Bravo Kilo Whisky, clique final do 7, reporte a 2 milhas da cabeceira. Pronto do site, você é 6315, estamos com 52 a bordo. Se você não tiver galeão, 4 horas de autonomia. Sonar 6315, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 4, um bom voo. 18,6, obrigado. Três cinco meia um, sou 23 4 0. 1219, um ótimo domingo para o senhor também. 14, está autorizado o final de ATX, foi a posse estabilizada. E para o senhor, está autorizado o final de ATX, 14. Juliette, após prossegue Alfa Kilo, até o Pátio 3, atentou o sinalizador. Dando passagem ao Tucano da minha direita, após Alfa Kilo. Pátio 3, canal atento ao sinalizador, 5487. Cara 5952, destino Natal com toque arremetido em Recife. Pronto, cópia? Salvador, Natal, toque arremetido em Recife, nível 170. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, aerovia Golfo 677. O controle em 120 decimal 8 e aguarda o transponder, força aérea 5952. Correto, aguardando o transponder, reporta para o acionamento 5952 na Força Aérea. Transição para 2510, para manobra? Em dia 91, está autorizado 1510, ajuste 1094. Ah, é para 2510, cara, 2500. Sim, em dia 91, está autorizado 2510, com ajuste 1094. 1094, autorizado 2510, General Federal, sagrado. Ah, 3561, recebido ao 340, agora chame o centro Recife, 122.8, alternativa 126.0. Chama Recife 288, alternativa 260, centro 351. Oxa 63, 15, autorizado, linha decolada 10, o vento é 090 graus com 8 nós. A minha decola, estou na 63. Bravo Kilo Whisky, no solo aos 4-2, autorizado backtrack, reporte livrado no pátio 4. Sala 61, no completo de aproximação final, torre 18, decimal 6. 86, curva direita via corredor axé. O controle em 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6, dúzia. E aguarda o transponder, o Kilo Romeo Oscar, corrigindo aciono padrão 0153. Salve de Bravo. No 53 no transponder, no pátio 5, confirmando o PLB. Pois. Copiado, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Força aérea 5919, mantenha o ponto de espera no 0. Boa tarde, aqui no Romeu Oscar, livre acionamento no pátio 5, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. No 05, autorizado, reporta táxi, fecha na 6142. Afirmativo. Telefone na 10, 6141. Chanel 6315, decolou aos 45, controle 120, decimal 8, boa tarde. 208, obrigado, bom padrão. Salve, boa tarde, Chanel 6305, decolou, 2300. Chanel 6315, contato a data, para o 360, voo da El. Direto da El, 360, Chanel 6315. POB, Força Aérea 5952. 02 no POB, o táxi via parte militar até a taxi Kilo, confirmando decola a partir da interseção, a cabeceira no 0. Autorizado, chame para o táxi, o altímetro é 1094. Perdão, chama para o ingresso, o Kilo Romeu Oscar. Firmando no ponto de espera da hotel, ok? O 5952. Força Aérea 5919, alinha e mantenha 10. O meu Oscar está autorizado ingresso, chame alinhado e pronto, 17. Chame a 141 no solo aos 47, a livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa tarde. 219, obrigado, boa tarde. É uma fatura. Então, no ponto de espera da hotel, chame a torre em 118 decimal 6 dúzia, o Força Aérea 5952, um bom voo. Salve, Salvador, boa boa tarde, Xanar 6141, Livrona, Cisco. Xanar 6141, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes do táxi via Juliette para ingresso. Amparante da Juliette, 6141. O 952 transfere agora a torre 118, decimal meia dúzia. Azul 4065-360 Campinas, Quatango. Azul 4065, informação Tango, confere. Só um instantinho, cópia. Campinas 360, prepara da Euleda Bridge aguardando. Prepara da Euleda Bridge aguardando, 4065. Observe o colega, assim que ele tiver passado à sua frente, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Juliette 05, 6141. Quilômetro meu Oscar, livre decolagem da 17, o vento é de 1-10 graus com 9 nós. Guerra, desce para o 150. Azul 4192, ascendente casual, chegada Mari, desce até o 060. Chegada Mari, desce ao 060, azul 4192. Cola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta peso no 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5563 no transponder. Autorizado Campinas 360, decolagem da pista 10 com curva direita na Dael, Leda, Bridge, Apesulo, 16, depois segue conforme a rota do plano. Controle 208, transponder 5563, azul 4065. Correto, confirmando portão 03. Firmo, 03. Sintima, pronto para o direcionamento, azul 4065. Tá, pronto, 4065. Positivo, remota 12. É aí que eu vou pedir, viu? Paulo Salvador, boa tarde. Golf Oscar Papá. Golf Oscar Papá, prossiga. Golf Oscar Papá, prossiga. É, Oscar Papá, reboque do Sing número 2 para remota número 12. Autorização? Muito grato, Romeu Oscar. O Procer é 5952, livre decolagem da 10, venta de 1-10 graus com 9 nós. Para remota número 12. Só um instantinho para iniciar o reboque, temos o Airbus do Chané para início de táxi no setor, ok? É, pode iniciar o reboque ou para aguardar? Aguarda na minha escuta, apenas o táxi do Airbus do Chané. Positivo, volta para paciente. Show 104. Paciente, Romeu Oscar. Chané 6315. Chame o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. É 13325, boa tarde, Chané 6315. Decimal 8, boa tarde. Força aérea 5952, controle 18, decimal 6. P5489, para pushback e saneamento. Primeiro VDF terminou o procedimento aqui a 2500, vai retornar a 1500, continua a manobra daqui a 1000. Sim, Tinge November Alpha. Pode chamar no 014. Grato. Salvador, boa tarde, bom 648, boa. Bruno 648, ascendente casual, chegada Mari, desce até o 070. Identificou na Mari 070, 648 é bom. Dez minutos, 4065. Gente. Golf Oscar Papá na escuta. Golf Oscar Papá na escuta, prossiga. Após o Airbus da Oceané liberar o setor, está autorizado o reboque, reporta no término, no Xing número 1-2, na remota 1-2, parte principal. Positivo, o ciente vai ficar com a papá. Aguardando só o senhor né, passar. Tan 3154, faz uma ação Tango. Tan 3154, a sua medicação, chegada a Mari, desça para o 080. Mari 080, 3154. Salvador, muito boa tarde, é Portugal. 021-35511-60, request, só de lixão. Request 021, qualquer death, Bonfa Arrival, descent, Petal Level 090. Cadê a lixão, Bonfa Arrival, and Scorching Heavy, até Portugal, querida. Poxa, 6142, alinha e mantenha 10. Alinha e mantenha 10, 6142. Quatro, uno, uno, dois, separa 4000 pés, ajuste 1014. 4000 pés, com 1014, azul 4148. Gol 1648, está Portugal 021, stand to flight level 080. Atendente, chat 080, Portugal 021. Quinta de autonomia, alterna Salvador. O Golf Oscar Papá na escuta? Fica, Oscar Papá na escuta. Posta sim para prosseguir o push, o reboque, só aguardando a TR da Trip, táxi até o ponto de espera, por gentileza. Positivo. O Trip 5489, táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 0014, não vou. Trip, grato. 6142, apenas por curiosidade, qual é a capacidade dessa aeronave? Quantos passageiros, cara? 120, senhor. Tá, ok, então tá completamente cheio, né? Tá cheio, sim, senhor. Mas a tripulação deu 125. Ok, gente, agradeço. Autorizada a decolagem da 10, o vento é 120 graus com 9 nós, o que negar 10, 14. Gente, iniciando 6142. Na verdade tem um lugar vazio que a poltrona tá quebrada, viu? Ok, ok. Rotário 5919, suba até o 120. Rotário 5919, só que nós éramos 11.110, nivelado em 120. Rotário 5952, suba até o 100. 100. Jorge Capapá, pode prosseguir o reboque, reporta no término, ok? Grato pela colaboração. Gente, Jorge Capapá, iniciando o reboque, obrigado. E mantém 10, trip 5489. Atinge montanha nível 120. Gente, passar 599. Sucesso 5952, atinge montanha 100. Gente, passar 5952. 8, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, senhor também. Sole Salvador, boa tarde, Xanel 6142. Anel 6142, contato radar. Mantenha pro 085, vetoração para separação de tráfego. Mantenha pro 085, seu limite é até cruzar o nível de voo 120. 085 com limite de nível 120 para evitar tráfego, 6142. Onda 0762, speed 180. Onda 076, reduce speed 180 knots. Azul 4112, isso é para 2 mil pés, ajuste 10104. 2 mil pés, comunicador, azul 4112. Azul 4112, seu autorizado final e essa porta estabilizada. Autorizado LS, vai reportar estabilizado 4112. Gol 648, reduza para 2009. 200 nós a presente, 648. Pronto. Azul 760, descend 3,000 feet, QNH 1014. Condor 076, descend 3,000 feet, QNH 1014. A Gol 1648, desce até 4000 pés, o ajuste 10104. 4014, reduzindo para 200 mais, o Gol 648. Sand 3154, desce até o 050. 050, 3154. Portugal 021, descend, hotel 060. Cadê o chefe da 160, Portugal 02. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5489. Trip 5489, subiu para 200, sai da arco. Trip 5489. Onda 076, vector for space, turning right head 220, limit localized force. Condo 076, right heading 220. Pushback e acionamento na ponte 3, o azul 4065. Azul 4065, no 03, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportar para o táxi azul 4065. O trip 5489, a possibilidade de liberar da restrição de 10 mil pés a 25 milhas? 5489 negativo, não está liberado a restrição. Ok. Condor 648, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha presente pro limite local. Condor 076, for intercept localized corpse, turn left head 155, report established. Reduce speed 170. 540 established on the localizer. Condo 076, descend 2,000 feet, QNH 1014. Condo 076, descend 2,000 feet, QNH 1014. Sané 6142, após cruzar o nível 120, voe Jamo. Jamo da presente 6142. Jamo 1142, sim. Salve, Portugal 021, approaching, faltava 60. Portugal 021, mantém faltava 060. Mantenha em 4060, Portugal 01648, reduza para 1709. 1709, Gol 648. O Azul 4112 estabilizando o ILS. Azul 4112, chame torre 1896. 186, boa. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4112, uma milha para o externo, baixar de trabalho. O 1648 para interceptar o localizador, curva direita na